Bom, me apresentar primeiro, são as autoapresentações. Eu sou secretário de Meio Ambiente e, desde muito recentemente, uma semana aproximadamente, assumindo a Fundarte, que é a Fundação da Cultura. Tenho tido tempo já para brincar que assumo as duas pastas que qualquer governo de qualquer lugar do mundo, em qualquer ideologia, sempre consideram prioritárias e destinam mais recursos. Né? Então, aí como uma não era suficiente, a gente foi fazer outra que é... Então, da área da cultura, eu ainda estou tomando pé, vou tentar não falar muito do assunto, mas sobre a questão urbana, a questão da cidade... Via Secretaria de Meio Ambiente, eu tenho uma participação bastante maior na implementação de uma série, tanto de políticas públicas como de instrumentos urbanísticos. Por exemplo, um típico daqui, que é o gerenciamento costeiro, que é uma coisa que não afeta nenhum município, a não ser que você seja do litoral, mas ele é muito importante. A questão da nossa relação com as unidades de conservação é fundamental. Esse processo que é... Marina, né? Mariana, desculpa. Que você descrevia das pessoas serem deslocadas do centro para a periferia, em Ubatuba ele se dá de uma forma um pouco peculiar. E ela houve um ela se dá e continua se dando através, de certa forma, do que a gente já existe, é conhecido fora daqui, os refugiados ambientais. É uma coisa existente na África, por exemplo, é a segunda causa de deslocamento forçado de populações humanas é a criação de unidades de conservação. No caso do Quênia, os parques onde os turistas europeus vão tirar foto de rinoceronte e zebra é mantido à base de expulsar as populações que ocupavam. Aqui em Ubatuba não é tão extremo a situação, mas a origem é essa. A origem de as populações tradicionais foram deslocadas para as periferias das áreas urbanas, então ela foi elas hoje estão em certos pontos, e aonde existem ainda, resistem a essa situação. Existe, de certa forma, também, por quem vem de fora, uma ideia ali, e eu sou de fora, também sou muito recente, eu moro aqui, eu venho desde pequeno muito para Ubatuba, conheço muito bem a cidade, mas eu moro aqui há 5 anos. E isso é recém-chegado nessa cidade. E é uma coisa que você sente que é a idealização, por quem vem de fora, da população tradicional. A população tradicional é quase um fetiche. E a população tradicional de Ubatuba, eu não tenho números exatos, mas se chegar a 10% do total da população fixa, é muito. Provavelmente deve andar mais por volta dos 4, 5% do nosso censo de população fixa. A grande maioria da nossa população... essa cidade, em certos pontos, me lembra o meu bairro. Eu sou do Bixiga. O Bixiga, originalmente, foi um quilombo. Depois virou um bairro de imigração, fundamentalmente italiano. Hoje é um bairro eminentemente nordestino. Essa nossa cidade daqui, Ubatuba, ela tem um pouco dessa dinâmica. A população, quando você fala das populações tradicionais, as pessoas falam, os caiçaras, os indígenas e os quilombolas. Eu tenho uma briga tremenda que eu estou querendo saber onde eu vou incluir uma população tradicional fundamental no desenvolvimento dessa cidade, que é os japoneses. Por exemplo, os agricultores japoneses que criaram uma coisa que é um dos símbolos da cultura caiçara, que é o cerco de pesca. O cerco de pesca foi introduzido aqui pelos japoneses nos anos 20. Não foi um invento dos índios que... Para! A mestiçagem, a miscigenação das coisas, ela acontece numa velocidade muito rápida e a gente fica fetichizando e idealizando. E aí você fica com uma coisa, aí você se encontra com o Ministério Público que diz, não, o quilombola tem que ser respeitado no seu modo de vida. Aí ele diz, e o que é o modo? Ele não vive mais do modo de vida tradicional. Ele não anda descalço de canoas, não come mandioca com banana. E aí você fica, então a respeito à cultura tradicional é manter o cara preso como quando ele acabou de sair da senzala, é isso. Ou seja, o quilombola, porque ele não pode ter acesso ao computador, ele não pode virar engenheiro, o modo tradicional de vida é que a sua inserção no mundo moderno se dê em seus termos. Essa é a forma de respeito à cultura tradicional. Não é a preservação congelar para tirar para o turista vir tirar foto, para ele virar um objeto de consumo, porque nós somos a periferia de São Paulo. Hoje as cidades não são mais... Nós somos o parque de diversões dessa macrometrópole que é São Paulo, e aqui nós somos... Né, é isso, as pessoas vêm para cá tirar umas férias. Então, como é que você... Essas danças que você fala... existe isso, dela se transformar num elemento folclórico. Mas ela também tem que tomar cuidado para a gente não descaracterizar, porque isso é um elemento de resistência psicológica. A preservação disso, da dança da fita, as corridas de canoas. As corridas de canoas, praticamente só vai os remadores, os canoeiros, as famílias deles, as pessoas. É uma manifestação extrema de resistência. Porque a canoa, sobrou a corrida, que não é uma coisa tradicional. A corrida de canoas tem 30, 40 anos no máximo. Mas o que acontece? É que a canoa não é mais o que era. A canoa era um instrumento do caiçara vir para a cidade, ele saía para fazer pesca, entrava para o mangue, ia caçar. Quando esse modo de vida desaparece, qual é a função da canoa? Alguém diz para mim, qual é a função da canoa na vida do caiçara de hoje? Alguns ainda pescam, mas ele não usa ela como meio principal de transporte, ele não pode ter uma dificuldade tremenda para construir canoa, porque para construir canoa tem que cortar um pedaço de pau em algum lugar, né? E aí entra no parque, e aí você entra... Então, essa relação... E aí, pegando na questão da política pública, eu tenho sempre muita dificuldade de me situar como gestor público, porque eu vejo sempre as coisas onde eu passei o resto da minha vida. Com 50 anos de idade, com 47, eu fui do lado de lá do balcão. Até 3 anos atrás, aí eu passei para esse lado de cá. Mas o que me preocupa quando nós criamos editais para apoiar as ocupações e para fazer tudo isso, você disse uma coisa que me chamou a atenção quando você fala a cidade se administra sozinha, e é o capital. Não, não é. Não conceda ao capital esse poder todo, pelo amor de Deus. O capital reage ao que o trabalho faz. Ele encontra novas maneiras de oprimir, porque o trabalho reage e está à frente. As ocupações são anteriores a nós do poder público, queremos organizá-las. Não, eu estou dizendo, nós, e cuidado quando nós vamos organizar as ocupações, porque por que nós vamos agora exigir CNPJ do sujeito? Sabe o que é a ocupação do espaço urbano e a prova de que a cidade se auto-administra? O gato. O gato da luz. A coisa não chega, o equipamento não chega, ele só chega para cumprir as necessidades do capital, para quem vai poder pagar, fazer uma indústria, e o sujeito fica sem. Não, não fica sem, ele vai lá e liga o diabo do negócio. No, o gato é uma instância de auto-administração. O que as pessoas falavam para vocês, não, a gente joga bola na rua, tal. Aí a gente fica com um perigo. Tem um vídeo da cidade de São Francisco, uma coisa muito engraçada, porque eu morei lá há bastante tempo, e numa quadra de futebol de um bairro, de repente aparece um pessoal ligado à indústria tech lá, o pessoal da Dropbox, marcaram um jogo de Twitter contra Dropbox, e foram jogar numa quadra num bairro. E aí eles chegam lá e tem uma molecada do bairro jogando, o bairro que é um bairro latino. Que era um bairro. E a molecada fala: não, o que vocês querem jogar? Não, beleza, é o seguinte, você joga contra a gente um jogo de 5 minutos, quem ganhar leva a quadra dele. Aí fala, não, mas essas são as regras. Aí os caras falam, não, as regras não. Olha, nós tiramos uma permissão na prefeitura para ocupar a quadra das 10 ao meio-dia. Os caras olhando para ele, tá me tirando, velho. Essa quadra a gente controla há 20 anos. Não, mas teve um edital, não sei o que. Aí o cara, pô, enfia o edital onde couber. A gente, então, tem que tomar muito cuidado com a política pública de promover esses espaços para ser acolhedor e não castrador. E é uma linha difícil de andar. Eu falo porque eu vejo uma dificuldade muito grande, às vezes, de querer organizar manifestações. Eu falo, cara, vou atrapalhar mais do que eu vou ajudar. Às vezes acontece. E aí você vê a demanda, vem você. Então, assim, a demanda é: se tiver dinheiro, dê. Se não tiver, consiga as permissões e as licenças necessárias para que não chegue os homens de cap e uniforme cacetete desmanchando a coisa. Porque, às vezes, o poder público é isso. A gente tem que fugir dessa dicotomia de público e privado e passar para aquela que não é nem público nem privado. Que isso é o que é comum, o que pertence a todos nós e não depende de uma regulamentação mas ela depende de uma interação. A relação nessa quadra de futebol, ela se dava por uma interação, por normas não escritas ancestrais para aquele bairro, de como se operava naquela quadra. E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para não atrapalhar essa dinâmica de ocupação, porque as cidades e as sociedades humanas, elas vão muito à frente, a gente está correndo atrás. Correndo atrás de, às vezes, regulamentar e normatizar essas coisas. Então, eu acho que acho que a contribuição que eu podia tentar dar, dessa, de como se está dando isso em Ubatuba, é um pouco por aí. Obrigado.